esse humor limpo, viu, Chico? Isso é tão bom de a gente ouvir, porque isso é uma coisa que fica sempre, né? Para qualquer criança, para qualquer adulto, para qualquer idade. A gente que está em casa desfruta realmente do humor, isso é bom demais. É bom demais realçando isso para vocês, quer dizer, nada é previamente combinado. É, exatamente. O Paulo Roberto não está com Lionel Richie. Essa né? Música aí. Né? O seu macaco aí. My love, my first love. E consertar o dia. Voltar, isso tudo, essa macacada, tudo acontecendo graças ao talento. Talento do Paulo Maurinho, Roberto Palácio, do texto do Maurício texto Menezes. Do Maurício, fantástico. Primoroso ótimo, e a interpretação do Hélio Júnior, mesmo. Ai. Toda caqueirada. Não, ô, Paulo Roberto. Que é isso? Foi o Hélio falando? Não, que é ali que falou. Não sei, tô perguntando. Não pode se defender, Paulo Roberto. Ai. Para! Aí agora hoje foi você quem esqueceu da abertura. Bem feito. Eu gosto dos cachorros no final. Que é esse cachorro? O que, Mauro? Ah, meu Deus. Quem é que é a estrela da derrapagem da agora? Oh, que surpresa, vovó. O quê? Cacalo Patuí. Cacalo. Ah, ok, ô Paulo Roberto. Cacalo Patuí aqui fazendo os contatos aqui, vovó. Todo enrolado pra falar o nome do ouvinte. Vamos lá. Maravilha. Agora o Paulo André Rabelo, lá aqui do Flamengo. Paulo André, fala, Paulo André. Oi, galera, eu sou o Paulo André Leskov. Rabelo. Oi, galera, eu sou o Paulo André Leskov. Cabelo. Ah, sim. Rabelo. Tá certo. Cabelo. Vambora. Tem 23 anos. Qual é o nome dele, Cacalo, todo? Paulo André Leskovitch, cabelo. Rabelo. Leskovitch. É por aí. Que figura, hein? Tá estudando legal, hein? Melhorou. Cada dia é melhor, Carlinhos. É, tá certo. O que mais, Maurício? Agora, o Barbosa não sabe do detalhe aqui desse Leskovitch. Por quê? Porque o Barbosa tem uma pronúncia em inglês, a pronúncia em inglês do Barbosa é muito boa, né? Principalmente que o Barbosa tem parentes do exterior, né? Uh-huh. Então, aquelas pronúncias que exigem a língua na frente, né? Sim. É o Barbosa pronuncia isso muito bem. Aí o Cacalo vem perguntar como é que pronunciava o nome. É. Aí eu falei, Leskovitch. Aí na hora ele tentou fazer. Bom pra caramba. Atropelou tudo. Ai, ai, ai. Bom, agora vamos aqui, Barbosa, do Gilson Ricardo. Gilson, fala, Gilson. Gilson se quebrou todo, Barbosa. É mesmo? Coloca lá, Paulinho. Vamos ver. Trem lá em Campo Grande. Não pode, quebra-quebra não tá certo. Promover um tumulto seguido de quebra-quebra na estação de Campo Grande. Quebra-quebra. Quebrou a língua, né? Quebrou a língua. E agora aqui temos também o nosso grande Luiz de França. Não, mas peraí. Pegou o Luiz? Pegou o Luiz. Porque de França. Pra pegar o Luiz é terrível. É, mas o França aqui aparece aqui, mas todo enrolado. Vamos ver lá, Luiz. Vamos ver. Do centro Silvana Maciel. Muito obrigado, ok, Leonardo Queiroz. Marcos Antônio, 2:22. Marcos Nunes, é você agora, Marcos. Marcos Antônio. Alô, Marcos. Leonardo Queiroz primeiro, ok. Marcos Antônio. Leonardo Queiroz, você é Leonardo. Procurativo do Departamento de Parques e Jardins. Marcos Antônio. Alô, Marcos. Leonardo Queiroz primeiro, ok. Mas explicando pro ouvinte que de vez em quando fica um bololô porque tem dois, três, quatro repórteres querendo falar com a gente ao mesmo tempo. E o que acontece? Né? A gente tem que ter uma. Quem é que tá pronto na hora? Não tem nada. Às vezes você tá saindo de um quadro, de um break comercial, você não sabe quem é a prioridade, quem vai entrar e quem decide essa entrada é o próprio repórter. É pela importância, você só ordena as entradas. E ainda tem mais, babado. Tem várias linhas no estúdio, às vezes um repórter vem por uma linha, aí, por exemplo, o Cacalo atende. Aí a Sheila atende outra, lá outra repórter outra. Aí, quem é que vai falar comigo agora? Aí cada um diz uma coisa, ela fica perdida, né? É uma loucura. Não sabe qual dos dois, né? Outra. Como o Paulo Palácio não perdoa o Alberto Brandão, até nas mínimas derrapadas do Palácio, manda o Brandão. Então o Paulinho separou duas simplesinhas aqui do Brandão, mas como ele não deixa passar nenhuma, vamos ouvir lá. William Márcio da Silva e Leandro Silva Santana. Os dois estavam armados, praticando assaltos na porta de um banco existindo neste endereço. Outra, cadê outra? Tem outra aqui do Brandão, aqui enrolado com a patente do oficial aqui, vamos lá. Diga lá, Alberto Brandão! E a turma do nono batalhão com o maior, major com o maior, major com o maior, com o maior, major, major, Gilson Apreço. Essa é implicância do Paulinho. O Brandão é legal, não erra tanto assim não. Olha lá o Paulinho reclamando, ó. Agora tem um aqui, babado, ó, o do Azório Onara. Zora? Com o Antônio Carlos. Aí o Paulinho fez uma montagem, se o ouvinte vai ficar assustado aqui, que é isso? Mas é que o Paulinho fez uma montagem aqui. Remixou a derrapagem. Remixou a derrapagem aqui, porque aconteceu o seguinte, Ah, o negócio entrou fora do ponto aqui. Vamos mostrar ela, vamos mostrar ela. Deus nos dá todas as chances. Agora nós temos que saber aproveitá-las. É por aí, né? Minha amiga Zora Leonora volta amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, Zora. Abre o microfone da Zora. Até amanhã, Zora, se Deus quiser. Num caso assim só dá errado quando a mulher passa a se achar a dona, na proprietária do marido. Não, cara, ela quis terminar pra explicar aqui pra Juju aqui, né? Ótimo, amiga, agora ela volta amanhã, se Deus quiser. Paulinho do funk, Paulinho do funk. Paulinho funkeiro, ai, ai, ai. E temos aqui o nosso grande Marquinho Vinícius. Marcos Vinícius. Trocando os times. Vamos lá. Essa vitória dos reservas significa que o time titular tem a responsabilidade de vencer. Obrigação de vencer o Botafogo do Mil. Botafogo do Mil. Ai, meu Deus do céu. O próprio jogador passou a escova no Marquinhos. Vamos lá, rapaz. E temos aqui agora o Mário Esteves, também meio enrolado aqui no programa dele da noite, papai. Isso. Aniversário hoje a dona Regina Borges. Seus filhos lhe desejam feliz ano novo, feliz ano novo, feliz aniversário, feliz ano novo. Meu Deus do céu, o cara tá mudando de ano já? Mas que coisa, hein? Agora essa próxima aqui, babado, eu fico imaginando o ouvinte acordando, liga-se no programa do Antônio Carlos, né? Sim. E depois, meu Deus do céu, olha, de ontem à noite, de ontem de manhã à noite pra agora, olha quanto subiu o preço do frango. Hoje nas sendas tem quarta especial, frango avipal, R$97,00. Deus do céu. Cara, subiu muito. Imagina, ouve um negócio desse, você desespera. Nossa, tô louco. Frango a preço de fazão.